São 11 horas da manhã e o sol parece que sai dos olhos das mulheres numa inquietação de luz macia como pele humana. Mas bem me importa a mim que o sol venha do céu ou da terra, se desde que nasci o remorso é a minha única bandeira de ser eu. Sim, são 11 horas da manhã. A sombra arrasta-se nas rugas, orgulhosa, num desdém de lama pela vida. Mas bem me importam os teus olhos de criar deuses, se desde que nasci trago um véu caído entre o mundo e a sofreguidão de rompê-lo com os dentes. Analisar-me? Para quê? Para dar um nome qualquer oco a esta mão que me segura pela gola do casaco à entrada de todas as promessas? Que me tapa a boca quando de súbito o sol desata a rir-me na língua? Que me arranca os olhos para não ver as crianças nos berços das manhãs frágeis? Que me desvia a cabeça dos corpos das mulheres desenhadas de canções de pássaros? Ah, chamem-lhe o que quiserem. Procurem no Freud uma explicação qualquer de sexo disfarçado para esta coragem de gritar não à vida. Enredo complicado de rosas a fingirem-lhe um destino de beleza. Classifiquem com lâmpadas de descer à escuridão dos esconsos este pudor que me faz doer os dedos quando toco nas açucenas e transforma em jorro de ferro em brasa a fonte das minhas sedes de que parti a boca. Porque eu sou aquele que nunca sorri para as nuvens deitado na relva, aquele que só entra nos salões de dança para ouvir o gemer das grelhetas na música dos pés, aquele que se senta sempre nas mesas dos restaurantes com um esqueleto ao lado, apodrecido, de fome. Aquele que encontrou frio sem pão em todas as bocas que beija. Aquele que aparece sempre no fulgor das festas como um pesadelo de propósito. Aquele que se enforca em todas as árvores floridas das encruzilhadas. Aquele que às 11 da manhã por aqui anda aos tombos pelas ruas, em lutar o asfalto de uma sombra eterna de protesto. Num dia de sol em vão, de flores em vão, de céu em vão, neste planeta em que só o remorso me aproxima dos homens, quente como os dedos suados de acariciar corações de fantasmas.